leitos, tambores falaram. Lá do fundo da selva gritaram: tô com fome, não tem mais pra nadar. Uga, uga, uga, uga, uga. Tô com fome, não tem mais comida. Uga, uga, uga, uga, uga. Onde tá que morar o Tuona? Na humana é muito bacana. Estremece, já sei o motivo. Uga, uga, uga, uga, uga. Você mexe, eu me perigo. Uga, uga, uga, uga, uga. Você dança e me deixa mais quente. Quando ri tem um brilho nos dentes. Você vem pra me dar a mordida. Eu disfarço, mas tô numa fria. Toda linda você me domina. Can't hold on, I feel we belong. My life. Mas não perdi ainda a esperança. Amar é tão bom. Está com dois shows lá no Palácio das Convenções da AMB, esperando por você. Você curtir todos os grandes sucessos dele e essas novidades também. Um dia, um adeus. Só você pra dar minha vida direção, o tom, a cor, me fez voltar a ver. Estrela no deserto a me guiar, farol no mar e a incerteza. Um dia um adeus, eu indo embora. Quanta loucura por tão pouca aventura. Agora entendo. Mas ninguém. jamais te amou. Ninguém jamais te amou. Te amou. Ninguém mais. Como ninguém jamais te amou. Ninguém jamais te amou. Como eu. Como eu. Só você pra dar minha vida direção, o tom, a cor me fez voltar a ver a luz, estrela no deserto a me guiar. Adeus, eu me indo embora. Quanta loucura por tão pouca aventura. Agora entendo que andei perdido. O que é que eu faço pra você me ver? Deixar sentir como a primeira vez, te dar o carinho que você merece ter. Eu sei te amar como ninguém mais. Guilherme Arantes, um dia, um adeus. A mais pedida de toda semana. O 2526981, você sabe, não para. De segunda a sexta, você indica sua música para o sucesso da cidade. No final de semana, aos sábados e aos domingos, você curte uma hora de música direta com as mais pedidas. É o Super Music Suite, 2:05, encerrando por aqui. Tá de volta no sábado que vem, a 1 da tarde. Rádio Cidade. True. what we are. It helps to think we might be wishing on the same bright star. And when the night wind starts to sing a lonesome lullaby, it helps to think we're sleeping underneath the same big sky. Dreams come true. sun. Move out into the fast lane. You say you need excitement to make you come alive. Someplace a million miles from the shadows that surround you, I look for your attention. You're lost out in the future. When lovers ask no questions, and shadows never fall. Some pilgrim bound for paradise. No compromise. But paradise is here. The future is this moment, and not someplace out there. Tonight I need your love. Don't talk about tomorrow, but right now I need your love. Astral, um cambalacho e muito pouco amor à vida. tô pé da vida. E o mundo em volta da ferida. Em transes loucos, transas nossas. De mãos atadas, vistas grossas. É muito pouco amor à vida. Tô pé da vida. Scales and broken chords, puppy dog tails in the House of Lords. Tell me, darling, what can it mean? Making up moons in a minor key, what are those tunes got to do with me? Tell me, darling, where have you been? Once upon a long ago, searched for treasure. Nature's plan went hand in hand with pleasure. Such pleasure. Tell me, darling, what have you seen? Once upon a long ago, children said, chords, puppy dog tales in the House of Lords. Help me, darling, what does it mean? Once upon a time, but not long ago, just as você voltar pra mim. Não. assim pode acabar, como uma vida e nada mais. Porque nem mesmo a violência destrói ideais. Tem gente que não sente que o mundo assim fica lá frágil demais. Choro leva no tempo para o mundo conhecer. sede, seu leito natural. O amor que existe em mim vem desse caminho que ele me traçou, e o meu mestre é o coração, meu tambor do peito, meu amigo cordial, vida e paixão. Cidade. casa, sentindo frio, sem saber se hoje choro ou sorrio. Amanhã, quando acordar, eu decido. Não sei mais o que fazer. chuva cai chorando e meu amor vai e vem. No céu são a rede vai, me vai levando. A noite além da noite me faz lembrar o que eu não vivi. Toda essa história, esse segredo, memórias num vendaval. Pela estrada enquanto eu passo, o cinema é só ilusão. Pelo campo, no meio do temporal. Pela estrada enquanto eu passo, o cinema é só ilusão. Vou chorando pelo campo, no meio do temporal. A chuva dá saudade de algum lugar que eu nunca fui. E o vento vai soprando um choro tão distante. Pela estrada enquanto eu passo, o cinema é só ilusão. Chorando pelo campo, no meio do temporal. Pela estrada enquanto eu passo, o cinema é só ilusão. Chorando pelo campo, no meio do temporal. Comes an ocean Cause I gotta have faith. I gotta have faith. Cause I gotta have faith. We'll be right back.

tantas vidas pra viver, tentando se encontrar, tantas coisas por fazer pra se purificar. Não consigo mais sonhar, já me basta o que vivi, sofrendo ao desejar que maras que eu não consegui. Do Filó e da Judite de Souza. Pra você, ligado aqui nos 969. Venha com a gente curtir e cantar. Um tempo melhor pode vir para nós. Tenhamos então corações preparados, borrados de amor e muita bondade. É tão bonita manhã. Vai de